O dia 22 de julho na história. 1935. Inspirado em Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista Getúlio Vargas criou o programa A Hora do Brasil, transmitido obrigatoriamente para todo o país. Mais tarde, o nome mudou para A Voz do Brasil. 1951. O Palmeiras foi campeão da Copa Rio, primeiro campeonato mundial de clubes, depois de um empate por 2-2 com o Juventus. O torneio foi sediado no Rio de Janeiro. 1961. O presidente Jânio Quadros assinou um decreto que proibia espetáculos de hipnotismo e letargia em locais públicos. 2005. O brasileiro Jean Charles de Menezes foi morto com 7 tiros na cabeça no interior do metrô de Londres pela Scotland Yard, a polícia metropolitana da capital inglesa. Jean Charles era eletricista e foi confundido com um terrorista suspeito de promover atentados suicidas em Londres 2 semanas antes. 2006. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de detenção por ter participado da morte dos pais, Manfred e Marísia, em outubro de 2002. Daniel Cravinhos, então namorado de Suzane, recebeu a mesma pena. O irmão dele, Christian Cravinhos, foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.